Vai daí, ô! Homem afirma ter filmado o monstro do Lago Ness. Ah, não, de novo? É, de vez em quando ele volta. Ah. De vez em quando ele aparece, ele cai no esquecimento, só precisando de uma mídiazinha aí. Vou meter só a cabeça. Vou botar só a cabecinha. Falando nisso, vocês viram que tava passando a Anaconda 2? Eu vi, cara, não acreditei, que cara. Que coisa ruim aquilo. Sim, sabe que o primeiro é com a Jennifer Lopez, né? Sim, o primeiro é com a Jennifer Lopez. Eu nem sabia que tinha o segundo é com a Anaconda. O segundo é com a Anaconda. O primeiro é tão ruim que até a cobra trabalha mal. É verdade. O segundo também, cara. A cobra tem uns dentes de tubarão no segundo, cara. Eu vi, me apavorei, eu digo, mas o que é aquilo, cara? Falou em Anaconda, entrou a Simone bem louca. Só que rabo por rabo, no primeiro eu fico da Jennifer Lopez. Ah, mas eu também. Eu não sei o que é, mas vamos se catar todo mundo.